Filipenses 4:13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, meu Salvador, me dê proteção. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Continue olhando por mim e abençoe a todos meus irmãos. Cristo, compositor, intérprete, filho da luz alternativa, se desejando a todos a paz de Jesus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 23, pratique sempre a leitura da Bíblia, pois as profecias que ali estão escritas têm poder e valor. Sendo assim, louvai, louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é meu refúgio, minha força e meu vigor. Cada dia que passa eu sinto mais o seu amor. Eu sei que é grande a tribulação, o combate e a tentação, mas aí mais poderoso é o toque do Senhor em meu coração. Hey, irmãs, se valorizem, vocês têm muito valor. Aí, manos, não se esqueçam, as minas são filhas do Senhor. E você também, por ser filho do rei, é herdeiro do trono. Então eu digo com toda certeza, não, eu não me engano. Ame, valorize, cultive a vida, o amor é a saída. Levante a cabeça, insista em seus projetos e não desista. Diga sim, eu posso vencer, pois Jesus me ungiu. Eu sou mais que vencedor, a mão do Senhor me redimiu. Deus me deu paz, me deu amor e a vitória, felicidade pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Então diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Hey, LHP, risca e faz scratch, vai. Todo louvor ao Senhor. Então eu quero ouvir as minas e os manos todos cantando. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, meu Salvador, me dê proteção. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Continue olhando por mim e abençoe a todos meus irmãos. Eu continuo na levada, minha rima direcionada aos manos e minas que tremem e duvidam da palavra. Fazendo pouco caso, dizendo teu santo nome em vão. Por eles eu dobro meus joelhos e faço oração. Com a fé no Senhor eu vou ao mundo enfrentar. Eu sei que contra mim muitos irão se rebelar, mas eu acredito que a vitória irei alcançar, pois as promessas em minha vida não vão te falhar. Ao Senhor, mais e mais eu almejo viver e curtir nesse mundo seu glorioso querer, pois minha vida está em tuas mãos, faz dela o que quiser. Eu me entreguei assim, pois ai, seguindo seus passos eu sei que irei receber a força e a coragem que preciso pra vencer. Para provar ao meu povo, através do meu rap, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, meu Salvador, me dê proteção. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Continue olhando por mim e abençoe a todos meus irmãos. Então, irmão, abra sua mente, leia Filipenses. Você vai sentir firmeza na palavra que está ali. Em nossa vida nada é por acaso, acredita nisso, meu. Nós perdemos ou ganhamos se for da vontade de Deus. O Senhor promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Então dance, balance, na pista do céu. Nada no mundo pode ser maior, ouça a minha voz, do que o amor que Deus tem por cada um de nós. Ei, mano, se liga, o Senhor tem um plano pra sua vida. Existe solução pra todo sofrimento, existe saída. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você crê, Ele faz, tudo pode, Deus é mais. Isso é só pra quem crê, você crê pela fé, acredite. Sonhos não envelhecem jamais, então realize, pois uma voz que clama sem cessar, ela te pede. Entrega a tua liberdade, creia tão somente. Quantos manos morreram, quantas minas se perderam por vaidade e o chamado de Deus não entenderam. É lamentável, é deprimente, mas eu vou em frente, pois eu quero a salvação para toda a minha gente. Então vem comigo, vem na batida do rap. 5, 4, 3, 2, 1, o respeito prevalece. Hey DJ, risca, quebra tudo, faz scratch. Pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo... naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Continue olhando por mim e abençoe.